com carinho e os beijos seus. Sua boca me beijar e meu corpo é teu. Na batida desse som eu vou te amar. É a força do desejo pra te conquistar e provar que a força desse amor igual a ninguém jamais te amou. Viver ao teu lado eu quero estar. Fernanda, eu te amo e sempre vou te amar. De mentirinha só pra te enganar e provar que a força desse amor igual a ninguém jamais te amou. Viver ao teu lado eu quero estar. Pra dizer que te amo fiz essa canção. Não foi só loucura do meu coração. Amor igual meu jamais. E Tecno e Cia, tá, meu bem? Banda Tecno e Cia, Cia, Cia. Sonhando com carinho e os beijos seus. Sua boca me beijar e meu corpo é teu. Na batida desse som eu vou te amar. É a força do desejo pra te conquistar e provar que a força desse amor igual a ninguém jamais te amou. Viver ao teu lado eu quero estar. Fernanda, eu te amo e sempre vou te amar. De mentirinha só pra te enganar e provar que a força